somos apaixonados. Não precisa se preocupar com coisas tão banais. Tá tudo tão maravilhoso com a nossa relação. Você também sabe que a gente se ama. Gostoso é fazer amor na nossa cama. Meu amor, minha vida, eu te amo. Se preocupar com coisas tão banais. Tá tudo tão maravilhoso com a nossa relação. Eu sei muito bem, você também sabe que a gente se ama. Gostoso é fazer amor na nossa cama.